aos sete jagunços. Olá, jagunçada, tá no ar mais um Sete Jagunços, o podcast que vê o sol nascer primeiro. Mais uma produção lá do Arte Final, como você já sabe, arroba Arte Final HQ. Vai lá, resolve tudo que tem lá, tem o Universo, tem Sete Jagunços, tem Pedro de Gibis e tem também o Procurando Bitucas, que a gente acabamos de adquirir num contrato exclusivíssimo. Então, até isso você pode ouvir por lá também. Hoje estamos aqui reunidos com um time clássico do Sete Jagunços, com ele que fez regime à base de sushi, Maurício Dantas. Ohayo, paca gaijins. Ele que comprou todas aquelas revistinhas de defesa pessoal em banca, Reginaldo Yomé. Pô, você falou regime, eu já tava abrindo o microfone aqui pra responder. Tá? E aí? E ele que só vivia na liberdade, Alan Farias. Tá com a cara no muro, Paulo Tejano. Mais uma vez, eu sei que eu só fui convidado pra esse episódio porque o anime que eu vou falar tá cheio de travesti espacial. Ainda bem que eu não lembro mais disso, velho. Bom, como deu pra perceber ou não, nós nos reunimos aqui hoje pra falarmos das três animações clássicas de ficção científica japonesa pra pegar aí a onda do retorno de uma delas, né? No caso, Cowboy Bebop, que tá voltando aí pra ser estragada pra Netflix, provavelmente. Estamos aqui para falar de Akira, Ghost in the Shell e o citado Cowboy Bebop. Então vamos falar das animações e aí, se der tempo, a gente também dá uma variada aí nos mangás ou nas continuações. Então, seguindo a ordem cronológica, vamos começar com Akira, né, que veio ao mundo, né, pelo menos no Brasil, o filme, em 1991. E acho que todo mundo aqui deve ter visto pela primeira vez na Bandeirantes ou em algum piratão aí da vida. Maurício Dantas, você que estava lá, Akira. Vou começar com uma experiência pessoal aqui, que eu acho que eu já contei pelo Twitter, que ia passar aqui numa sábado animado da Band, não, é um sábado alguma coisa, sessão Hollywood, passado no sábado à noite na Band, umas 10 da noite. Aí eu avisei a família toda que a televisão é a minha naquele horário do sábado, porque só tinha uma TV em casa, né, TV de tubo ainda, né, somos idosos. E aí assisti aqui, achei aquele negócio sensacional, maravilhoso, muito bem animado, aqueles flashes das motos passando, os carros e tudo mais, um negócio lindo. Pra quem tá acostumado a ver só Thundercats e tudo mais de manhã, aquilo foi uma explosão nos olhos da gente. E aí, maravilhoso aquilo, e avisa a semana que vem um novo anime também pra você acompanhar aqui, aí já avisei de novo, tava lá minha mãe corrigindo prova, ela é professora. Meu pai esperando a luta do Mike Tyson começar, que ia ser uma da manhã. Boto na Band pra assistir e o anime revolucionário que ia passar naquele sábado é A Lenda do Demônio. Vocês lembram desse anime, né? Cara, eu acho que eu vi isso aí em pedaços várias vezes, mas nunca completo. Cara, eu lembro disso também, eu lembro. Isso entrega muita idade, velho. É um capiroto gigante lá que sai comendo todas as meninas no vestiário e tem uma rola em cada ombro e em cada mão, em cada pé e tudo mais. Você imagina aí, moleque, acho que eu tinha uns 13, 14 anos assistindo aquilo com meu pai e minha mãe na sala ainda por cima. Me traumatizou, mas ainda não vamos falar disso, vamos falar de Akira, que é a adaptação do mangá, né, homônimo, que é tão bagunçado quanto o mangá, que eu gosto, claro, a arte do Katsuhiro Otomo é sensacional, a animação desse longa é maravilhoso, mas tanto um quanto o outro se perdem um tanto na história ali. Precisa explicar a história do... Não. Quem não viu que se lasca. É que saiu, inclusive, recentemente aí pela JBC, né? Uma edição bacanona aí de luxo e tudo mais. Mas o Katsuhiro Otomo, inclusive, pausou o mangá pra dar um jeito aí na... Ele percebeu que ele tava se alongando demais por conta do sucesso da coisa e tudo mais. Que é uma das minhas grandes críticas aí. Que o mangá podia ter acabado muito antes e teria muito mais impacto histórico, né, dentro da história dele, porque na história fora do mangá ele até hoje é cultuadíssimo, maravilhoso, sensacional, elogiado até por quem nunca assistiu, porque não pode dizer que não gosta ou que não conhece Akira. E ele tentou corrigir essas maluquices, né, esse alongamento da história todo no mangá, e acabou se tornando um final que virou moda no Japão, aquela coisa metafísica e pseudo-científica e pseudo-filosófica que veio a se aprimorar no maravilhoso, só que não Evangelho, que eu sei que tem fãs aqui, né, nesse plantel de hoje. Mas é uma bela animação, um negócio bonito se ver, envelheceu muito bem, eu ouso dizer que não envelheceu nada com as versões restauradas. Eu cheguei a comprar a lata que saiu aqui há algum tempo, que vinha com camisa, com pôster, duas versões, a versão de cinema e a versão de TV, e é um negócio lindo. Eu tenho aqui ainda na minha gavetinha de poucos DVDs que sobraram da mudança. Mas é um negócio sensacional de se ver, um deleite para os olhos, um desboom de diversos adjetivos, mas em termos de história eu acho que vale mais pelos conceitos apresentados, pela explosão de visual e de ideias que tem ali, do que por uma amarração de coisas e uma apresentação maior. Enfim, não me... Desses todos que a gente vai falar hoje aqui, não é meu favorito, mas com certeza foi o primeiro que eu assisti desses. E um que até hoje tá por aí, né? Ressaltando só, sou fã do Katsuhiro Otomo, gosto de muitas outras obras dele, mas eu acho que elas mereciam ser mais conhecidas do que Akira, inclusive. É, ele tá na cultura de forma geral, né? Acho que a imagem do Kaneda na moto é, sabe, universal, né? Quem bate o olho, independente se viu ou não Akira, se conhece ou não, já viu essa imagem em algum momento da vida, né? Ah, icônico pra cacete, né? Acho que essa imagem aí do Kaneda derrapando com a moto, acho que ela é uma das imagens mais homenageadas na cultura pop. Todo mundo já derrapou de alguma maneira com essa moto, desde Pokémon até os Simpsons, cara. Tem até um GIF legal disso. Mas aproveitando que tá aí, Alan, na sua opinião, Akira, é tudo isso mesmo? Assim, vale esse hype todo? Cara, eu concordo com o Maurício. Porque assim, quando eu vi Akira, né, eu adolescente, molecão e tal, achei foda, animação, meu... perfeita, primazia lá em cima. Mas quando eu li o mangá, eu li na época da Globo, né? Eu fui uma das pessoas que conseguiu ler isso na época da publicação, e não vou mentir não, tá? Não vou pagar de nerd cultão não. Eu não entendi porra nenhuma na época. Eu lia porque era emprestado de um amigo meu. Ele comprava, eu pegava e lia emprestado. Depois eu acabei adquirindo a coleção desse mesmo amigo, aí eu reli, sei lá, devia ter uns 20 e poucos, e achei legal, achei bom, né? Mas acho que mais pelo impacto visual. Agora, nessa republicação que teve aqui, né, que saiu os volumões, eu até me desfiz das minhas já, vendi, comprei para reler mesmo, para mim envelheceu mal para cacete. Eu acho que é uma obra que ela é espetacular, visualmente falando, tanto na animação quanto no mangá, mas a execução dela é bem ruinzinha. Eu gosto mais da animação do que no mangá, no final das contas. Porque mesmo a animação tendo alguns buracos aqui ali no roteiro e muita coisa sendo jogada na tela à toa, eu acho que ela entrega um resultado melhor, no final das contas, do que o mangá. Concordo com o Maurício, estendeu demais. Mas eu gosto, cara. Eu acho que assim, eu não acho ela atemporal, né? Eu acho que ela não é uma obra que sobreviveu bem ao tempo, mas eu acho que as referências que ela criou, principalmente visuais, né? Até como o Kaneda Slide aí, meu, sensacional. Eu acho que eu reveria. Ô, Alan, não só essa do slide da moto, mas também o dele caminhando em direção à moto, né? Que é uma imagem bacana. Tem até do Agostinho Carraia, da Grande Família, entrando na Brasília. Não, mas eu acho que é isso mesmo, cara. Eu acho que a Akira nos pega mais pelo visual. No visual imbatível, eu acho, pra mim. Dos três, vamos falar aqui, em termos de visual. Até porque o Katsuhiro Otomo é um animal, né? Desenhando, mas é disparado. De impacto visual, assim, nenhuma bate. Pra piorar nessa não defesa de Akira, eu lembro que uma vez o Reginaldo me falou pessoalmente que prefere steampunk, véio, do Katsuhiro Otomo. Não foi, Reginaldo? Você lembra disso? Eu não lembro. lembro, mas é a minha cara falar isso. Não, eu acho... Eu tenho também, por aqui, aquele valor afetivo. Acho que também isso pesa muito, né? Que eu comecei pelo mangá mesmo, né? Pela publicação da Globo, na verdade. Que você, nem sei se você pode chamar com o número de alterações que teve do mangá mesmo, assim, né? Mas era o que a gente tinha em mãos, né? Eu vi, na verdade, o anúncio de Akira naquele miolo lá de Sandman, né? Eu já achei interessante o que estava falando e trazia um perfil dos personagens principais, assim, né? E, então eu comecei por aí, pela revista, e eu não acabei a história. Eu não sei, eu não lembro se a Globo teve uma parada. Eu sei que uma hora eu parei de colecionar. Acho que lá pelo número 28, alguma coisa assim. Só te interromper, Regi, parou sim, cara, eu até lembro. Parou no número 30, do 31 pro 32 levou quase um ano de publicação, e o 33 foi aquele que saiu, foi a única edição no prazo de um ano e teve tipo 500 unidades. Quem tinha isso era milionário, cara. E teve a lenda urbana também, né? De que um leitor processou a Globo para que ela terminasse de publicar o Akira. Eu já ouvi essa história também. Eu parei aí, né? Eu parei um pouquinho antes e aí não retomei. Aí levei anos para terminar a história. Nisso também teve o filme, que eu não lembro também qual foi a primeira vez que eu vi Akira. Eu lembro que sim, eu trabalhei em locadora e eu dei um perdido na fita, né, no VHS, porque eu amava aquilo lá, né, assim, tinha toda aquela questão que cada janelinha foi feita à mão, assim, né, o cenário, e, puta, cara, então, assim, eu não consigo falar mal, né, não consigo e nem quero falar mal, porque acho que não precisa. Ele tem um valor por si só histórico, né, e toda essa... vamos dizer, essa lenda que fica em torno da publicação de Akira aqui no Brasil, que, assim, você não pode desmerecer, né? Eu acho legal demais, assim, né? Ela, sim, se você for ver hoje, ela tem... não sei, eu também não saberia dizer se envelheceu tão mal assim, não. Eu acho, se for comparar, por incrível que pareça, eu acho que o Ghost in the Shell, eu acho que ele envelheceu um pouquinho pior. Algumas coisas, assim, né? Só a questão de todo mundo fazer uma conexão, às vezes, por cabo, né? Hoje já isso daí tá... né? Muita gente... ninguém conseguiu prever a nuvem do jeito que ela é hoje, né? Por assim dizer. Reginaldo, aí eu lembro de Transformers da Marvel que fazem um backup da consciência do Optimus Prime no disquete. No disquete e no menino lá, né? Ah, é. O menino é o... O menino é a nuvem. pô, no filho lá do... Né, nos dois humanos, que eram os parceirinhos lá dos Transformers. Mas deixa eu fazer um desagravo aqui. Essas edições da Globo, e na verdade o que a Marvel fez, né, pra publicar no Ocidente, e aí eu acho que a grande força do Akira é icônico, é putamente lindamente desenhado. O Otomo tem uma narrativa sensacional também. O que a Marvel fez, né? A Apple, o selo Epic da Marvel, publicar nos Estados Unidos, em inverter a ordem de leitura e fazer todo o trabalho. Não foi só inverter fotolito, como quando a Panini começou a publicar aqui, Eden, por exemplo, e outros mangás, mas de fazer uma inversão com ajustes da arte envolvendo o próprio Katsuhiro Otomo. Tem textos, um texto que saiu de uma das edições da Globo, eu lembro que eu tinha essa, em que há comentário do Otomo sobre o trabalho, que ele achou genial, que foi feita, a colorização do Steve Olive, que foi revolucionária para a época. Ele foi um cara que investiu em computador, dois caras que investiram em colorização do computador, antes de se falar em computador pessoal, foi ele e o Dave Gibbons, né? O Gibbons não teve tanto sucesso assim quando ele fez os Martha Washington coloridos em computador, é verdade, mas o Steve Olive acertou muito bem, né? E virou padrão depois, aquele tipo de colorização. Não mais na mão, chapada e tudo mais. São edições bonitas, tanto a da Epic, que eu já li scan dela, e a da Globo, que eu tive várias também. E é gostoso de ler aquilo, não me recordo de mudar nada da história, não. Mas muda muita coisa de arte por conta dessas adaptações, né? De direita para esquerda, ordem de leitura e tudo mais. E aí é meu problema com aquilo como obra, independente de como você leia em japonês versão americana, enfim. Se alonga demais e tudo perde peso. Ah, não pode deixar o satélite disparar. O satélite dispara uma, duas, três vezes. Destrói, né, o Tóquio 5, 6 vezes. E nada, sabe? Para de novo o satélite. Não pode deixar a Kira despertar. A Kira desperta e fica andando para um lado e para o outro com aquela fronha vermelha, usando de capa, dormindo no meio, com a cabeça nos peitos da menina, e fazendo, oh, olhando para cima, fazendo aquela boca de que tá com um ovo na boca e nada acontece, sabe? Você fala assim, pô, o que tá acontecendo aqui? Você só tá vendo o Kaneda e os amigos lá se quebrando, o Tetsuo lá ficando cada vez mais um bebê gigante. E lindamente desenhado, repito, aquelas cenas que eles estão no estádio, né, que é onde o Tetsuo faz a base de poder dele lá. Você tem uma ideia da imensidão daquele estádio, o vazio que tá ali. Você se sente mesmo na cena, é como se você estivesse vendo um filme ali já. É lindo. E eu acho que até o anime também tem até dor muito bem essa noção de tamanho, de ambiente, enfim, do mangá. Mas você não tem pessoa, não consegue se importar com a história. E aí não tem narrativa legal que se sustente nisso. O próprio Otomo cai aí, parece que ele tava fazendo só pelo dinheiro mesmo, essa porra aqui. Não tem mais a mesma energia do começo da história. Na arte, em tudo. É, assim, eu não discordo dos amigos, não. Agora, eu acho que se você quiser ficar no filme, e no primeiro volume, né, que o filme é basicamente o primeiro volume, eu acho que vale a pena, porque o primeiro volume do mangá, ele dá uma... Ele amplia, né, a história do filme, né, tem mais personagens, então eu acho que o entendimento do filme fica mais fácil a partir do momento que você lê o primeiro volume do mangá, que é o melhor volume mesmo, né, disparado, assim, é muito bom, é frenético, sabe, os conceitos lá estão muito bem aplicados e tudo mais. Sobre esse negócio da Marvel, né, é interessante que tem a participação do próprio Katsuhiro Otomo, né, ele participou de perto da inversão, da colorização do negócio, mas 30 anos depois acho que deu uma pirada, né, porque quando saiu agora para a JBC, os caras exigiram que saísse capa em francês, é capa em inglês, é capa em japonês. Cara, nossa, acho que não gostaram muito não da própria mudança, né, que eles fizeram lá no começo, lá nos anos 80, né. Porque essa presepada aí da edição da JBC nem é culpa dos caras, né? É exigência do contrato e tal. Mas é uma presepada, aquelas capas ali com a orelha em outra língua, né, que não sai pra nada, né? Só maluquice mesmo dos japoneses. É, e no final das contas, isso atrasou pra cacete a publicação do negócio aqui, né? Porque os caras soltavam em comunicação de rede social. A gente tá com a tradução pronta, mas não dá pra soltar absolutamente nada se não for aprovado pelo cara lá fora. É, foi bem foda isso. Bom, então avançando mais no tempo, uns 5, 6 anos depois, chega ao cinema do Brasil novo em 96, Ghost in the Shell, ou mais conhecido por Reginaldo como O Fantasma do Futuro. Então, cara, eu também não lembro o que eu vi primeiro, se eu vi o filme ou se eu vi a série, né, o Standalone Complex, né? Eu acho que eu vi o filme primeiro, e desse jeito também, com essa tradução esquisita, sem nenhuma referência de base, que eu acho assim, se a referência de base for o mangá, você pula ela, porque não vale a pena, você tem que ir direto para a animação, seja o filme ou seja a série, né? Eu particularmente prefiro a série. Eu acho que o filme até faz uma adaptação de alguns momentos assim da série, né? Então aquela, quem estava até comentando antes, né? Aquele tanque que a Major luta no final, né? Que ela chega a se arrebentar, né? Tentando abrir o tanque, né? Isso daí acho que é o segundo ou terceiro episódio da série, né? Que é um programador que ele estava com alguma doença terminal, e antes de morrer ele transfere a mente para esse tanque, né, que atravessa a cidade. Então, pô, cara, é assim, no filme é legal, na série, no Standalone, eu acho sensacional o episódio, porque ele atravessa a cidade para ir para a casa dos pais, aquela casa japonesa típica, assim. Então, puta, eu acho sensacional, acho muito legal. Né? E o que eu acho legal também, que o filme não traz tanto assim, é a equipe, né? O setor 9, né? Aquela equipe, todos eles têm alguma melhoria cibernética, né? Mas eu acho que eles são, na verdade, eu acho que no filme eles nem são citados, tem algum momento assim legal. E já na série tem um pouquinho mais, embora seja pouco também. Acho que quem você vê mais, que é um dos personagens mais legais aí de Ghost in the Shell, é o Batu, né? E todo mundo acha, claro, a Major é a queridinha de todo mundo, não é para menos, porque ela é um personagem bacana. O que eu ia falar mais também, assim, que eu acho que é, para mim, a coisa que eu mais gosto, eu vivo falando, que é o Tachikoma, né? Que são os robozinhos, aqueles robôs que parece um palio, né, meu? Com perna de aranha, assim, né, meu? Porque... Totalmente. Nunca, velho. É, parece um Celta, assim, com perna de aranha, meu, porque os caras até pilotam eles, né? E com voz de criança, assim, até fofinho, assim, eles são. Eu acho que até eles têm uma aplicação para a série, que é mostrar o caminho contrário, né? A humanidade, ela tá melhorando ciberneticamente. O Tachikoma, ele está desenvolvendo. Ele já é uma inteligência artificial, mas ele está desenvolvendo agora personalidade. E isso aparece na série. Eu acho, puta, cara, eu acho isso demais, meu. Eu acho assim, for falar assim, ó, qual que é a melhor coisa do Standalone, é isso daí, pra mim. Eu não sei se todos vocês viram a série, mas pra mim o Tachikoma, cara, é assim, eleva a série pra outro nível, assim. Ó, eu concordo com o Regi. Eu só fazer uns pontos aqui no que o Regi falou. O Standalone Complex, ele é de 2002, né? Ele começou em 2002 e ele revisita alguns momentos do filme, né? Só que ele explora tudo que o filme coloca, ele acaba ampliando, né, os conceitos discutidos ali. Também concordo que os Tachikomas, meu, é o que tem mais interessante no seriado. Eu gosto muito da relação, eu sou da turma do Batu também, viu? Eu acho a Major Kusanagi lá um personagem sensacional, mas eu também sou da turma do Batu. Acho, pra mim, ele o personagem mais interessante ao lado do policial humano, que é o Togusa, né? Acho que eu tô falando bem de cabeça agora, não sei se o nome dele é esse mesmo. Porque ele é o único cara que não tem nada, né? Ele se recusa a colocar qualquer tipo de melhoria cibernética. É interessante ver ele lá dentro do setor, se virando lá no meio de um monte de ciborgue e a mulher dele pegando no pé dele por conta disso. Mas também não fica fazendo discurso, né? Ah, sabe? Ele só não tem e pronto. Não, é, exatamente. É, exatamente. Tipo, meu, não quero ter e foda-se, pronto. Eu acho legal, né, nessa questão da relação homem-máquina, né, que o seriado explora tão bem, é que o lance dos Tachikomas, eles são muito apegados ao Batu, né, porque toda vez que você vai para uma missão, como padrão do setor, você apagar a memória do Tachikoma, né, depois da missão, quando ela termina. Você deixa só as informações do que foi a missão, mas você não deixa necessariamente a vivência dele. E o Tachikoma pessoal do Batu, ele não faz isso. Então, ele é o primeiro que acaba desenvolvendo uma consciência, mesmo sentimentos, né, como o Regi colocou, justamente por conta disso, porque o Batu não trata ele como uma máquina, trata ele como se fosse um ser mesmo, senciente ali. E a série explora isso bem pra caralho. Gosto bastante do primeiro filme, né, esse de 90 e pouco, mas eu gosto mais do segundo, 2.0, que é o Innocence, acho que é esse o subtítulo dele. E Ghost in the Shell, o meu contato foi lá quando ele surgiu mesmo, mas primeiro através de um game, que era um game do PS1, que era um game de tiro, vendo a pessoa que você controlava um Tachikoma. E depois eu acho que eu vi ele, cara, agora eu vou fazer invejinha pra vocês, hein. Acho que a primeira vez que eu vi ele foi em Laserdisc na casa de um amigo, cara. Porque ele tinha esse aí e ele tinha o Street Fighter The Movie, que era mais ou menos do mesmo ano, se eu não me engano, os dois. Que era aquele que começa com o Ryu dando um Hadouken lá no Sagat, né, dando um Shoryuken e depois um Hadouken. O que tem a luta da Chun-Li no banho, que todo, exatamente, né, meter, não, essa luta, eu sei de cor os movimentos dessa luta, pra você ter uma ideia, tá? Esse eu vi no cinema e ficava pensando, mas pode passar isso no cinema? Nossa. Bons tempos, cara, né? Bons tempos. Eu acho que nem chegou o Laserdisc em Maceió, quanto mais tem alguém que... Nossa senhora, véio, foi longe, hein? Cara, e outra, vou fazer invejinha de novo. Aqui em São Paulo, a gente tem um lugar, né? Quem é daqui sabe, ou quem visita São Paulo com frequência sabe também, que é a Liberdade. E, cara, na Liberdade tem vários muquifinhos, onde desde sempre, né, essa prática nunca acabou, você achava tudo que você pudesse imaginar do mercado nipônico. Seja seriado, né, seja filme, animação mesmo, ou os ovas, né, como eles chamam, original video animation lá. E eu lembro que eu vi o Ghost in the Shell a primeira vez, foi assim, cara, num VHS. Peguei na mão, tá, mas eu era um nerd fudido, não tinha dinheiro pra fazer porra nenhuma. E aí, trocando ideia com um amigo meu que era boy na época, ele falou, cara, eu tenho isso aí em Laserdisc, vamos ver em casa. Foi foda. pra ver na TV de tubo, hein? Ó, bons tempos. Olha, o que eu gosto mesmo de Ghost in the Shell é essa, toda essa discussão, sabe, de máquina, se eu sou máquina, se eu sou real, se eu tenho consciência, se não tenho consciência. Isso fica legal, assim, porque fica, não fica... No mangá é insuportável. Esse discurso é insuportável, muito esse chato, assim, é enfadonho, é besta, é desnecessário. No filme é sensacional, assim, é muito bem feito. Só que, como eu tava falando antes, né, como eu assisti muito pivetão, eu devia ter assistido uns 14, eu achei uma bosta, né, parado, que discussão é essa, que porra é, sabe, agora eu vejo porrada, correria, mas quando você vê mais velho, cara, é muito sensacional, sabe, porque é uma ficção científica muito boa, que você não vê tão facilmente assim, com esse tipo de discurso, né, de máquina, sabe, aquela coisa bem Philip K. Dick, né, de sou máquina, o que é real, o que não é real, quem eu sou, quem eu não sou, será que eu sou humano, não sou humano, já deixei de ser humano, né, que é muita discussão dela, cara, isso aí eu acho sensacional no filme, né? Porque o mangá, cara, esquece o mangá. Esquece o mangá, porque o mangá é ruim. E o 2 consegue ser pior do que o primeiro. Nossa, foi a pior leitura da minha vida, foi Ghost in the Shell 2. Que troço insuportável, velho. Acho que o pior, Dão, não é nem ler. Acho que o pior é comprar isso aí, velho. Eu comprei os dois. E eu comprei, velho. E eu avisei pra você não comprar, Dão. Foi, velho. Isso é verdade. Eu li na época e achei aqueles desenhos todos sensacionais. Todos os nerdinhos que fomos naquela época viam essas coisas chegarem aqui e achavam sensacional. Até Gunsmith Cats, que era daquele americano, né? Esqueci o nome dele agora, Warren alguma coisa. E a gente achava aqueles American mangá divertidíssimos também. Ele chegou a fazer uma coisa do Gentaze também, uma mini do Grunge em mangá, enfim, tudo isso que a gente achava de mangá é sempre sensacional. Achar uma coisa nova dessa, encontrar um mangá bacana, um anime legal, um VHS, depois uns amigos fazendo tráfico de CD e DVD com os AVI lá, DIVX e tudo mais, é sempre legal. Hoje a gente tem acesso a tanta coisa que a gente não sabe nem por onde começa. Mas quando eu fui rever e reler Ghost in the Shell, justamente quando ia lançar aqui, a gente tinha se proposto uma pauta que nunca saiu disso. Nossa senhora, muito ruim. Eu baixei a versão em inglês que tinha aqueles comentários todos dele, que isso tinha que ser assim, que no futuro, na verdade, apesar da proposição dele, ele imaginava, quando estava fazendo aquela anotação, de que isso aí é uma coisa diferente, que tudo, bicho, não acrescenta em nada. Dificulta a leitura da coisa, inclusive, e aí que você percebe mesmo que não tem conteúdo ali. Não, foi o que a gente tava falando, que não fosse animação, mas a Munichiro hoje podia estar na miséria, mas ele tá cheio de dinheiro por conta da animação que salva, sabe? Parece que, como a gente já viu recentemente até em outras obras, né, como Demon Slayer, que só o Dão gosta do mangá, a animação resolve todos os problemas que tem ali e vai um passo além. O que é mais impressionante é que o próprio mangaka fez a animação também, tal qual com Akira, né? O Otomo assumiu a chefia ali da coisa. Aqui o Shiro também assumiu e fez uma coisa completamente diferente. Você não acredita que é a mesma fonte da coisa. E o mangá ainda tem uma coisa que não sobrevive bem ao tempo, como o Alan falou em off aí, né, dos travestis espaciais e tudo mais. Tem uma série de exploração da figura feminina e tudo mais, que ele próprio manda tirar, né, das versões mais recentes. Tem umas duas páginas que não saíram nessa versão agora da JBC, que não saem mais. Exatamente, duas páginas inteiras. Não sai mais em lugar nenhum do mundo por conta do teor bizarro, erótico e fanservice extremo que tem da coisa. Outro dia eu tava até comentei isso no Twitter, tava vendo o Yamato, a versão que saiu em 2017, se não me engano, que ainda tem umas coisas assim, sabe? A personagem esfrega a bunda na cara, abre a perna pra você, assim, tudo mais. Sei lá, não vou pagar de poetano, politicamente correto, não, mas nos dias de hoje é uma coisa que incomoda. Hoje em dia sou estranho, mas naquela época eu não vou dizer que era certo, mas era algo comum, né, essa hipersexualização, né? Eu dou um desconto a Ghost in the Shell, por ser daquela época, que eu não dou a esse Yamato, esse remake, que é de agora, não tem 10 anos, sabe? Pelo contrário, deve ter uns 5 anos, se muito, e que continua saindo, inclusive sai episódios pra cinema lá no Japão, depois sai em DVD, enfim. Mas é uma coisa que hoje em dia é de estranhar mesmo. Não dá pra você fazer o exercício que você faz com Ghost in the Shell, com aqueles animes todos saíam aqui de AEM, né? Love Hina, Video Girl Eye e tudo mais, que são produtos daquela época lá e daquela... É, e eu acho, só falando um pouco ainda do Shirou, né, do Masamune, é interessante que como ele conseguiu criar um mangá tão ruim, né, verdade seja dita, mas como ele sempre foi bom em criar conceitos legais, né? Porque, assim, o conceito de Ghost in the Shell é legal pra caralho. Outra obra dele que é muito boa e também é bem cyberpunk é o Appleseed, né? Que também teve animação, também é bem legal. E o Dominion, né? Esses dois eu conheci primeiro como livros de RPG, nos anos 90. Depois eu fui atrás das animações tal, e outras fontes. E, cara, são conceitos legais também, bem explorados. Mas o homem é ruim de trampo, viu? Acho que ele só é bom em desenhar e criar conceito mesmo, porque pra finalizar, o bichinho não manda bem, não. Appleseed é aquele que tem uma menininha com um robozão, né? Exatamente. Que... É legal pra cacete isso aí, cara. É, o anime é bem legal. Na Netflix, se eu não me engano. Eu vi na Netflix um recente, acho que é... Ex Machina. É, uma das animações mais legais dos anos 90. Ó, Appleseed, Bubblegum Crisis, que é também da mesma época, né? Tava muito cyberpunk em voga nessa época aí, cara. Meu, é muito legal essas animações. Bubblegum Crisis, inclusive, tem uma puta trilha sonora, a Hard Rock Fire. Fã, sensacional. Assim, que é gostosa demais de ouvir. Cara, todo o design, assim, dos robôs, de tudo, toda a parte de tecnologia do Shirou, assim... É muito boa mesmo, é muito boa. Ele perde a mão no mangá mesmo, assim, né? Porque, inclusive, o Tachikoma que a gente fala é dele, né? É criação dele, é design dele. Então, pô, aí é assim, realmente, assim, tem pelo menos a parte do anime, né? Tem toda essa questão filosófica aí que, assim, é riquíssima, cara. Eu acho que em termos de conceito, só conceito mesmo, dos três que nós vamos falar, eu acho o Ghost in the Shell mais profundo, assim, o que dá para ir mais longe. Ele explora mais essa ideia, né, essa questão. Eu acho lamentável que, assim... O que fizeram no filme, acho realmente lamentável. Ele é visualmente lindo, ele é maravilhoso o filme, aliás, não é nem lindo, ele é muito bonito, cara, o filme. Mas eu acho que ele perde a essência, né? E ele chega a reproduzir algumas coisas, assim, que nem aquelas geishas robóticas, né? A parte da cidade mesmo, né? Puxa até mais para Blade Runner, né, e abandona o que eu acho o mais rico em Ghost in the Shell, que é a parte filosófica, a parte da viagem, que assim, é uma pena, né. Cara, eu acho que essa comparação do mangá com a animação é fácil de você fazer, assim, no posterior, né. Por exemplo, o Masamune Shirou é conhecido porque ele criou o Ghost in the Shell. Mas quem é chamado de gênio é o Mamoru Oshii, né? Que foi o diretor do filme, né? É só isso, né? É muito fácil perceber nesse sentido. O cara pegou as melhores partes do mangá, né? Juntou e fez uma trama muito superior, sabe? E além disso, né? Mesmo sendo um filme de 95, e tanto quanto aquele também, que é de 89, 90, ainda, em termos de animação, é muito massa de ver, sabe? Não é que animação, nada disso, cara. É, sabe? É uma coisa, nesse sentido de animação, é uma coisa muito atual, sabe? Você consegue ver hoje, agora, 2021, numa boa assim, sem achar, nossa, que negócio parado, que negócio sei lá o quê, sabe? Bom, então partindo já pros finalmente, vamos falar daquela que é preferida de todo mundo aqui, disparadamente, né? Que é o Cowboy Bebop, que saiu o filme que é mais conhecido entre a gente, né? Saiu em 2001, todo mundo aqui viu o Piratão. Mas tem uma série de TV, né, que saiu ali em 98, 99 no Japão, e mais um mangá. Agora é sua vez de brilhar, Alan Farias. Cara, sabe o que é mais engraçado? Eu demorei muito para conhecer Cowboy Bebop. Eu não conheci isso na época, né? Tipo, eu sempre ouvi falar, todo mundo falava, só que eu acho que foi uma fase que eu tava meio de saco cheio de anime. Acho que eu tava me metido a virar nerd cultão, lendo Alan Moore, lendo Grant Morrison, assim, sabe? Tipo, eu não quero ficar vendo desenho de japonês, não, que essas coisas de retardado. E eu fui conhecer isso aí, meu, tipo, acho que uns 7 anos atrás, cara. Demorei muito pra conhecer. É uma série de 98, né, que ela tem 26 episódios ali no original, depois um filme, como o Dão bem colocou. E o que é legal dessa série, né? Quando eu bati o olho nela a primeira vez, eu achei até que ela fosse do estúdio que fez o Street Fighter The Movie, né? Que eu falei um pouco atrás, que é aquele Group Tak, que é o nome do estúdio. Porque se parece, a animação, a maneira dos enquadramentos, até os traços de alguns personagens, lembra bastante. A série, ela se passa ali no ano de 2071, né, pra quem não conhece, se você tá escutando isso aqui, eu tenho certeza que você conhece, né, mas eu só vou jogar a ficha técnica porque eu tenho que fazer isso. Onde ela mostra um grupo de caçadores de recompensa, né, que é o Spike, o Jet, a, como é que é o nome da menina? A Faye, né, a Faye e o a Ed, né, que eu sempre achava que era um menino, mas na verdade é uma menina. Que é o hacker super inteligente lá, e o cachorrinho também, né? Que eu não vou lembrar o nome dele agora, que é um... Parece um Korg, acho que é isso o nome da raça. O que é bacana desse seriado, né? O que eu gostei nele de imediato? Eu tava até revendo quando o Marquito me fez o convite pra participar. Aliás, beijo, Marquito, te amo! Eu tava revendo os episódios, revi mais ou menos até o 18. É muito legal como essa série, ela não tem pressa em entregar nada pra você. Ela vai apresentando os personagens sem pressa nenhuma... E a construção do cenário dela é no mesmo ritmo. Ela entrega um pouco, depois ela entrega mais um pouco. Ela não se aprofunda muito no que, o porquê que aqueles personagens fazem aquilo, né, deles serem caçadores de recompensa. Ela explica num segundo momento, aí começa a mostrar as motivações de cada um. Quando você escuta de falar de Cowboy Bebop, vejo todo mundo falando da trilha sonora. Nossa, trilha sonora, realmente, meu, atemporal. Mas acho que a galera se preocupa muito com o tocante da música, né? Como você vê na grande mídia falando, mas não pega as referências que ela coloca. A entrada mesmo, ela é totalmente anos 70. Mano. Parece que você está assistindo a entrada de um filme da Blaxploitation lá, que foi aquele movimento do negro, né? Nos anos 70 nos Estados Unidos. Cara, é exatamente aquilo. Ou até mesmo um filme do Quentin Tarantino ali, tipo Kill Bill. Muito legal, muito, muito. A entrada já te convence de imediato. E também a narrativa, né, quando todo mundo fala assim, ah, tem uma cara de faroeste, discordo também. Eu acho que tem vários episódios que tem, sim, a estrutura de um western clássico, né, tanto do western spaghetti quanto do western americano, mas eu acho que ela tem mais da Blaxploitation e dos filmes dos anos 70, com perseguição, com sempre um personagem bem delineado ali, que vai ter uma reviravolta nos minutos finais do episódio, do que outra coisa. Meu, sensacional, velho, sensacional. Não só pela qualidade da animação, mas principalmente pelos conceitos de ciência que ela coloca. E por não ser uma série muito distante, né? Ela é ambientada ali em 2071. É legal que as tecnologias que colocam lá, né? Tipo, os portais espaciais, né? Se eu não me engano, no seriado eles começaram agora, nesse ano aqui, em 2021. E a gente tem o doido lá, querendo viajar pra Marte lá, o malucão lá, esqueci o nome dele. Então, ó, logo, logo a gente tem... Eu vou ser o primeiro aí pro espaço, catar travesti no espaço. Mal vejo a hora de eu fazer isso. Mas eu acho legal também o fato como a série ela mostra a diversidade, cara, ela mostra personagem gay, ela mostra personagem travesti, ela mostra personagem, é tipo um hermafrodita lá, que é um cara que ele é da tríade chinesa, né, que no seriado é conhecida como Dragão Vermelho, meu, muito legal, e legal também são os personagens de apoio, né, não só o crew central ali. Todos os personagens de apoio que aparecem, alguns são recorrentes, né, como o Vicious, que é o antagonista do Spike, todos eles são tão interessantes quanto o grupo central. Meu, clássico, clássico, clássico. Assim, perfeito. Tanto na tratativa dos personagens, quanto nos conceitos de ficção científica apresentados nela. Antes de passar para vocês, eu, baseado nisso que você falou, eu acho que o Cowboy Bebop entra muito naquele conceito que tinha no começo dos anos 2000, né, com o começo da internet, né, pelo menos a internet foi mais popular, que é aquela coisa de seriado, todo mundo diz que é foda, mas ninguém assistiu, né? Tem muito isso, né? Um de gibi, por exemplo, é o Stormwatch, né? Quando saiu, todo mundo leu Authority baixado, né, no começo dos scans, todo mundo falou, pô, Authority é massa, mas bom mesmo era o Stormwatch, só que ninguém lia o Stormwatch. A minha Cowboy Bebop, eu acho... que nesse conceito também demorei um bocado, não demorei tanto quanto você, eu vi ainda em 2007, 2005, mais ou menos por aí, mas demorei muito pra achar, assim, conseguir baixar ele todinho e assistir, sabe, mas é, cara, assim, um filme pelo menos, né, é uma experiência, assim, que mudou sua vida, Reginaldo. Só uma coisa, assim, se minha participação for essa, só eu vou... Eu odeio aquela menininha lá, aquela criança, meu. Eu acho ela... Cara, eu acho menininha, ela... Menininha, por favor. Ela não apareceu até agora na divulgação da Netflix. Parece que apareceu ontem, Regi. Parece que apareceu ontem. Puta merda, me destruiu então, meu. Porque... Não, confirmaram. Porque tava todo mundo perguntando, tipo, cadê a Ed? Parece que apareceu ontem, nossa, cara. Nossa, eu odeio uma ela, meu. Assim, anda de ponta cabeça. Sabe, é hiperativa. Puta que o pai, mas e eu acho que ela não acrescenta nada depois que ela aparece. Eu acho que ela podia ser uma participação, né? O fato dela entrar lá na nave, eu acho que ela interage pouco, assim. Acho ela esquisita, meu, assim. Não sei, eu acredito até que não seja a opinião geral, mas é realmente, assim, tô falando aí realmente de coração, assim. Adoro o Korg, né, a Ayn, né, adoro, cara. Mas, puta criança, meu, eu acho intragável, meu. O trio eu acho legal, acho bem legal. Eu acho que, assim, uma das coisas mais legais de Cowboy Bebop, realmente, as pessoas se pegam assim, pô, ele é bacana, ele é descolado, é a trilha, é isso, é aquilo. E eu acho que o desenvolvimento dos personagens, assim, porque eles não são apresentados de imediato, todos eles têm uma profundidade, né, que nem a Faye, ela parece ser uma pentelha também, mas ela tem uma profundidade enorme, né, um histórico, assim, né, que eu acho super interessante, né? O Jet, eu acho que é meu favorito também, né? Tudo que lembra o Cable, meu, eu vou adorar, meu, assim, tudo, né? Só faltou a pochetinha. Isso, tudo que tiver que parecer Cable, pra mim tá bom, né? Pô, eu acho legal as naves individuais, né? É engraçado que eles colocam essas datas aí muito próximas, né? Cowboy Bebop é 2072, uma coisa assim, 2071, né? O Ghost in the Shell acho que é 2030 também, né? Não é tão longe assim, né? E o Akira que a gente falou acho que também é 2030, não é? Não tenho certeza. Não, mas aqui é isso aí agora, nas Olimpíadas de Tóquio. Akira era agora, pô. Exatamente, né? Então, você vê, ó, é muito... Os caras estão muito otimistas, né? Que a gente vai sair da lama tão cedo assim, meu. Eu acho bem, bem pouco improvável, assim, né? Bem pouco provável, quer dizer. O cenário é legal, é tudo legal, realmente é legal. Eu acho que tem muito pouco de cowboy também, concordo com o Alan, né? Eu acho que a referência, né? Você associar o cowboy à atividade, não à estética, né? Chapelão, tudo. Eu acho que o que mais aparece de cowboy pra mim é o programinha lá dos caçadores de recompensa, né? Eu ia até dar uma espezinhada no perfil da Netflix, no Twitter, que ele falou dessa... tire sua bota de cowboy, seu chapelão. Eu ia falar, cara, exibir, assiste primeiro, cara, porque não aparece chapelão, não aparece... Parece muito, tem muito pouco referenciado à estética, né? Que você vai falar assim, como se fosse um faroeste espacial, né? Eu não sei nem se vocês assistiram ou conhecem, mas eu acho o Galaxy Ranger muito mais parecido, muito mais um estilo faroeste espacial do que Cowboy Bebop, né? É mais ou menos como alguém falar assim, ó, afie sua espada para assistir Blade Runner. Pô, não tem espada em Blade Runner. Você entendeu, cara? Assim, o cara não pegou bem, assim, ele tacou de primeira, assim, sem ter visto, eu acho, né? E eu acho a mesma coisa que o Alan falou. Realmente, eu acho que tem muito pouco de cowboy. É uma mistura, é uma cultura que, assim, tem um desenvolvimento próprio, né? Eles explicam que a expansão da humanidade limitou, né, o uso, vamos dizer assim, o policiamento, por isso que aumentou o número de caçadores de recompensa, né, e é chamado de cowboy, né? Então, eu acho legal demais. Talvez eu prefira o conceito de Ghost in the Shell, porém, vamos dizer assim, o conjunto da obra do Cowboy Bebop, eu acho insuperável, cara, assim, muito, muito bom, né, muito bom. Eu acho que se Akira eu tenho um valor afetivo, assim, né, de nostálgico, e Ghost in the Shell me atrai pela ideia, aqui o Cowboy Bebop é pelo conjunto mesmo, pela estética, pelo visual, né, que eu acho, puta, cara, maravilhoso. A minha primeira, meu primeiro contato com o Cowboy Bebop foi por causa da trilha. Somente ouve aqui, é fato quase público, né, eu tinha uma banda de cover de música japonesa, de seriado japonês, principalmente de Tokusatsu, mas a gente tocava uns animes também. Eu não tocava nada, eu tocava a banda, né, Triângulo e Punheta, é só minhas especialidades. A gente chegou a colocar o Folk Blues, na verdade, que é um encerramento, não é a abertura, é um encerramento. Em sete para tocar, fizemos alguns shows com isso também. E é uma música sensacional, é um jazzão, sei lá, um blues. Não sou músico, como vocês podem ver, já falei aqui, a parte do triângulo da punheta é verdade. Eu gosto muito, eu tinha preconceito com visual, mas sem assistir, só de ver imagens, meio fotos, assim. Aí eu tive que assistir o primeiro episódio na casa de uma namorada e curti, porque a forma como ele conta, ele é despido de muita besteirinha que a gente via nos animes normalmente, né? Aí vão colocar essas besteirinhas, essas gags, assim, quando a gente vai encontrar a Ed, justamente, né? Eu concordo com o Reginaldo, destoa, assim, quando a série tá te levando pela mão, mostrando os personagens, o passado deles. O Spike, principalmente, é um cara que já te pega no comecinho. Eu acho, inclusive, Reginaldo, concordo plenamente com o que você falou aí. Não pode ter uma coisa ou outra de cowboy na narrativa, até na caracterização dos personagens. Mas como tem em diversas outras obras de diversos outros gêneros. A série tem muito mais uma coisa de um seriado de detetive hard-boiled espacial, né? O próprio Spike é isso, o passado trágico, aquelas musiquinhas e tudo mais. Você vai ver mais aí essa coisa do hard-boiled, com adaptações, é claro, do que de cowboy mesmo. Cowboy tendo nome, como você falou aí, fez a piada com Blade Runner que eu ri, porque é basicamente isso. Eu gosto muito, acho que, como eu falei, a site leva pela mão mesmo, os personagens te encantam, os visuais são muito bonitos. Eu revi recentemente uma versão restaurada pra DVD, pra Blu-ray, não sei, e é muito bom, não envelheceu nada, assim, em termos de animação, em termos de narrativa. Sei que hoje tá no Crunchyroll, não tenho, mas o Crunchyroll sempre foi um saco, eu tenho nenhuma paciência pra assistir lá. Tô esperando voltar pra Netflix aí, chegar na Netflix a animação pra assistir. Tô mais empolgado em revê-la em alta qualidade do que ver essa série nova aí. Que parece ser interessante também, mas enfim. Eu acho que a Ed entra justamente... Parece que os produtores acharam que essa coisa estava séria demais, estava adulta demais e tentou cativar um outro público com ela ali. E ela serve como um atalho para vários roteiros, né? Ela é a especialista em informática, ela que vai hackear as coisas, vai dar as informações e tudo mais, que de outra forma a gente teria que ter uma elipse aí e os personagens já aparecerem com a informação, conheçam um cara e tudo mais, ou gastar mais tempo com isso. Acho uma boa solução para ter que colocar esse personagem. Mas assina embaixo de que ela destoa e é chato. No comecinho não, tem um mistério ali, mas daqui a pouco ela só vai ficar falando coisas sem sentido, predizendo algumas maluquices lá. E você fica, nem é pra vender boneco serve, porque visualmente o personagem não tem apelo nenhum. Assim, só pra complementar, uma coisa que eu não gosto é que chega um ponto da série... E que você já tem certeza de que eles não vão conseguir pegar a recompensa lá, porque é recorrente demais o fato de que vai dar uma merda, eles têm que salvar alguém para mostrar que eles têm coração, não são só caçadores de recompensa escrotos. E aí eles perdem a recompensa por algum motivo, deixam escapar, voltam para salvar alguém, e outro caçador pega a recompensa e tudo mais. Tem horas que você já fala assim, vai dar alguma merda aí, ó. Aí ó, pronto, bateu a nave, ó, acabou a gasolina, sabe? Isso eu acho que é repetitivo demais nessa aí. Cara, concordo. Tanto que quando, agora nessa revisitada que eu tava fazendo, eu acho que é só depois do episódio 10 ou 11 que eles começam a fazer alguma coisa certo. Porque no começo, tudo dá errado. Ou eles deixam a fuga, aliás, a presa escapar, ou eles libertam a presa, nada certo. Eu comecei a rever e falei, puta que pariu, mas esses caras são ruins demais, velho. Meu, vai ser caçador de recompensa assim na puta que pariu. Os caras estão caçando porra nenhuma. Me perdoe se eu tiver errado aqui, mas eu já tenho um tempo que eu vi, mas tem um episódio no cassino que a Faye tá devendo uma grana e aí... É o episódio de introdução dela, esse episódio. Esse episódio seria muito mais legal se a gente, eu pelo menos reassistindo agora, já lembrando da primeira vez, mas eu acho que eu vi em 2017, 2018. Bom, foi um pouco bem antes da pandemia, assim, um ano, dois. Aí agora a gente já pode definir as nossas vidas em antes e depois da pandemia, né? Ou durante, como nós estamos agora. Mas eu lembro que eu tava revendo e pensando assim, esse episódio seria mais interessante se eu não tivesse a certeza de que eles vão perder a recompensa aí, porque vão ter que salvar ela ou alguém, algum personagem que apareça no meio do caminho. É verdade, fica meio previsível, concordo. Assim, sem querer comparar, mas... Né... acho que uns 4 ou 5 anos atrás, ele teve aquela adaptação live action americana, né, de Ghost in the Shell, que rivaliza pau a pau com o mangá em ruindade, né? Mas, tirando isso, como é que você achou de expectativa aí para esse filme vindouro que tá vindo aí, pelo que já foi mostrado material? Na mesma ordem aí, Alan, Reginaldo e Maurício. Então, mas vai ser um filme ou vai ser um seriado, Dão? Eu confesso que eu não entendi ainda o que a Netflix vai lançar. Vai ser um filme? É uma série, não? Acho que é uma série, né? É uma série. Eu tô por fora, É, então, eu tinha entendido que era uma série. Cara, é assim, eu não tenho tanto problema com adaptação, contanto que ela seja bem feita, né? Uma que eu vivo elogiando lá no Twitter, por exemplo, a adaptação do The Witcher, né? Porque, meu, eu tô lendo os livros, né? Relendo alguns e lendo pela primeira vez outros, e eu adoro o seriado The Witcher porque é fidedigno ao livro, cara. É muito, muito bom. Então, assim, não sei, tem que ver quem é o showrunner que vai tomar conta disso aí, se o cara vai querer respeitar o clima do seriado. É porque o Cowboy Bebop é muita coisa envolvida, entendeu? São os conceitos de ciência, a identidade visual do anime, que é muito forte. Então, eu já vi que, pelo menos pela entradinha, né, eles tentaram reproduzir isso lá, pela chamadinha e tal. Então, cara, eu confesso que não tô esperando isso aí com maus olhos, não. Vou pagar pra ver. Vou sentar minha bunda lá na cadeira daqui a um mês, que eu acho que é quando vai estrear, da data que a gente tá gravando esse programa. E eu vou assistir isso aí com bons olhos. Ah, cara, eu já perdi a esperança, porque eu queria que não, se não aparecesse a menininha, já ia me... Não seja assim, rapaz. Porque ela de fato me deixa nervoso. Apesar que acho que o episódio que eu mais gosto é a participação dela, é legal, que é aquele lá da gosma lá, que acho que a lagosta da geladeira ganha vida. Ela lá, come, né, a gosma no final. Exatamente. Eu adoro aquele episódio, cara, porque é muito legal. Ah, esse episódio, ele é uma referência clara ao Alien, o Oitavo Passageiro, sim, né? Sim, sim. É sensacional esse episódio. Né? E aí, assim, pra contrabalancear também, eu lembro que eu assisti, vocês estavam falando de vocês viam, né? Eu assisti a isso daí fora de ordem, fora de, assim, sequência, na Locomotion, né? Que tinha, pô, ainda era, acho que era Locomotion, era DirecTV ainda, se eu não me engano, né? E antigo pra caramba, assim, né? E eu nunca assisti todos os episódios, né? E um dia eu consegui pegar a série inteira e fui vendo episódio por episódio. E tem um que chama, acho que é Mushrooms Samba, né? E eu olhei, né, a thumbnail, e tem, assim, tem toda uma pegada, assim, que o Alan falou mesmo, anos 70, Blaxploitation, assim, né, e é eles chegando num planeta que tem um traficante de cogumelo, né, e é focado justamente na menininha e no cachorro, assim, cara, mas é uma bosta o episódio, assim, né? É detestável, assim, meio, puta, tem o nome legal, tem o visual bacana, e olha, não deu, o episódio é um dos poucos, se não for, acho que o único, que não decola, cara, porque o resto, assim, eu acho muito sensacional, né, se eles seguirem. Eu acho que foi você que falou essa semana, Maurício, que eles fizeram um previewzinho, né, como se fosse um trailer da série, que eles fazem aquela mistura com, como se fosse um quadrinho, assim, né, uma coisa... quase assim quebrando a quarta parede, né? Ele não está falando com o espectador, mas, né, a sarjeta se mexe, os quadrinhos, eles transitam entre os quadrinhos, né? Acho que foi o Maurício que falou, se eu não me engano, que a série não vai segurar esse pique por inteiro, assim, né? Mas se tiver um pouquinho disso, né? Um pouquinho disso, né? Se tiver aqueles papos, assim, naquele sofá velho dentro da Bebop, assim, pra mim já tá valendo, cara, porque eu acho legal demais isso daí, né? Legal aquela navizona, que é um barcão, assim, né? Então, e os caras batendo papo naquela penúria, né, meu, assim, sem grana pra nada, meu, fazendo umas comidas ruins, assim, né, meu? Parece que eles fazem, né, meu? Os caras estão cozinhando aquelas vagens ruins lá, aquela vagem cascuda, né, meu, assim, então, eu acho um barato isso, se tiver isso pra mim, já tô satisfeito, eu realmente, assim, eu fico super satisfeito de ver Post em Evangelion, sabe, a fiação de Evangelion, gosto de ver as janelinhas de Akira, pra mim isso já é, ó, me atende, cara. Então, se tiver o bate-papo lá no sofá, pra mim já tá valendo. Já. Foi, eu comentei isso, assim, Regi, do caso do teaser, que é muito bonito. Eu critiquei a questão das interpretações, ficaram um tanto quanto forçadas, sei lá. Não sei se aquilo foi feito numa pós-produção ali, correndo, vamos fazer isso aqui, os efeitos especiais fizeram o resto todo, mas tá muito bem feito. Uns visuais muito legais, a forma como ele brinca com essa sarjeta, né? Em um momento o Spike usa ela como um bastão e depois devolve ela e joga pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro, pra fazer zoom, pra dividir em quadro, cortar a sequência. Isso é muito legal, claro que a série não tem como ser assim, não precisa, é verdade. Gosto dessa sua ideia da narrativa, né? Mostrar aquela paiadeia assim, o Jet e o Spike sentado no sofá reclamando que não tem o que comer, só tem feijão em lata e não sei o que. Essa pegada mesmo, assim, de que você tá dentro da nave lá vendo a Bebop, né? Pra quem não sabe, é o nome da nave, daí vem o nome da série também. Agora eu tava dando uma pesquisada quando vocês estavam falando, dei uma olhada aqui, o showrunner, ele tem algumas séries aí, tem aquela Alta Fidelidade que tá passando agora, né? Tem uns 10 episódios já, 11. E ele foi produtor executivo da Tartaruga Ninja, do Michael Bay, né? Do Tartaruga Ninja e o Tartaruga Ninja Fora das Sombras. E do Missão Impossível Protocolo Fantasma. Não vi mais nada assim que a gente possa reconhecer agora aqui pra comentar, não. Mas eu vi que o Christopher Yost, que é um puta escritor de quadrinhos, né? Já fez muita coisa legal aí e que assinou alguns roteiros pela Marvel também, pela MCU. Tá na produção da série. Ele é um cara que eu levo fé, claro, não dá pra ele carregar sozinho a coisa toda, não. Mas as ambientações, tudo mais assim, eu tô achando legal, mas ao mesmo tempo me bate aquela coisa do... Tem um canal que eu gosto muito no YouTube, chama Toy Galaxy, e ele fala de franquias antigas e tudo mais. E fala assim, ó, hoje a cultura pop de hoje é a mesma cultura pop dos anos 80 e 90. Não se larga o osso disso como se não tivesse mais ideias. Claro, capitaliza a nostalgia, não tão errado não, faz uns bonequinhos legais pra gente ficar babando também, e muita coisa que sai vale a pena, e outras tantas não, né? Eu gosto do, esqueci de comentar isso, gosto do Ghost in the Shell da Scarlett Johansson. Os japoneses não se importaram nada com o whitewashing dela, né? Muito pelo contrário, foi mais o povo aqui do ocidente que reclamou disso. Acho que tem alguns acertos ali, o filme é bonito, não pode não ter coração, como vocês comentaram, mas eu acho legal até. E esse aqui, acho que se for por aquele caminho, mas tiver um pouco mais de personalidade, não só adaptar secamente o anime, pode ter um caminho legal. A gente fica com o pé atrás de tanto ver a adaptação americana fazer merda aí, né? Agora, só que lembrando que também o Reginaldo fez a menção ao Galaxy Rangers, que tem mesmo um desenho dos anos 80 passado aqui pela SBT, que tinha essa pegada do Faroeste Espacial, Marcha pro Oeste, né? Estavam desbravando uma fronteira espacial ali de um novo planeta e tudo mais. Eu lembro também do Brave Star, que é aquele índio cowboy com um cavalo ciborgue. Você deve lembrar desse também, Reginaldo. Esses são bem mais cowboy do que... Nossa, eu lembro disso. Era ruim esse personagem do cavalo, hein? Puta que pariu. Era ruim. Não, só de ter um índio cowboy, né? Índio cowboy e xerife, né? Assim, e o cavalo também era xerife, né? É, os dois tinham a estrela lá. E o cavalo assim. Ficava em pé. Cara, deixa eu só fazer um adendo, senão eu vou esquecer. O Regi falou de Galaxy Rangers. Pra quem tá ouvindo aí, se você por acaso nunca assistiu isso, tem inteirinho no YouTube e com qualidade perfeita de áudio e vídeo. Maravilhosa, maravilhosa, é verdade. Perfeito, eu revi recentemente. Tem, cara, e é bonito, né, meu? Assim, é outro aí que, quebrando aí o protocolo, vale só mencionar, porque assim, eu acho, puta cara, isso daí me pegou assim de um jeito, era uma animação com uma qualidade muito superior ao que tinha na época, então, e a história também é boa, cara, assim, puta, como é legal o Galaxy Ranger, meu. Nossa. E a parada americana foi toda animada no Japão mesmo, né, tem uma qualidade de animação boa mesmo. Mas só fazendo o link aqui com o que a gente estava falando também, antes que eu também esqueça, eu gosto muito de ver essas coisas de tecnologia, como o Reginaldo falou. Os designs do Masamune Shirow, eu lembrei logo do Bayaeus, que é o robôzão lá de Apple Seed. Lembra ali um pouco também um Gundam, um Pet Label. Essas coisas todas eu fui assistir muito depois. Eu nunca não tive DirecTV na época, não. Não tinha Locomotion nem nada. Mas é legal você ver essas ideias, assim, né? Como seria o futuro. Não foi só Star Trek que pensou em tablets e tudo mais, né? Eu gosto... Uma coisa que me fascina em Evangelion é ver... Fascina é um termo forte para Evangelion. Mas é ver essas coisas de tecnologia mesmo. Como os caras encaixam lá aquelas armaduras em cima de um bichão meio... Magalhão e tudo mais. O cara tá, o robôzão tá ligado na tomada, acabou, desligou da tomada, desplugou, ele tem 4 minutos de energia, senão vai acabar. Essas coisinhas assim, a tecnologia que bota um pouquinho de pé no chão nas coisas, né? Você vê o cara tendo que consertar a nave, o motorzão lá da Bebop todo sujo, cuspe remendo pra poder voar pelo espaço. Eu adoro essas coisas. Inclusive, esse robô do Apple Seed me lembra aquele bate-robô lá da fase do Scott Snyder, né? Parece o coelhão também do filme da Mônica. Bom, amigos, acho que esgotamos o tema, né? Pra quem ainda, nessa altura da vida, não assistiu nenhuma das três, tá aí facinho, né? Acho que as três estão no Netflix, né? Todas as três, se você acha... Ou tá na Netflix ou tá no Prime, um dos dois. Então você acha fácil, dá pra assistir numa boa e sem recorrer a meios ilegais e ilícitos. Vale muito a pena. Veja aí um pouco do que é capaz os japoneses fazer em termos de animação e ficção científica. Alan, se Marquinhos estivesse aqui, ele abriria espaço para você fazer jabá. Mas eu acho que você devia fazer jabá pra gente. Beijo, Marquinhos. Te amo. Saudades. Manda nudes. Pra você que escutou até aqui, confira todos os programas dos Sete Jagunços, a começar por este aqui que você acabou, que é uma série muito legal, que eu já tive o prazer de participar algumas vezes e não a brilhantei, pelo contrário, fiz a audiência daqui cair em função de crescimento do meu podcast. Você achou que ia fazer jabá positivo, né? Você se ferrou. Também tem um quadro deles aqui que eu adoro, que é o Omniverso, que geralmente é o Dão, o Regi e o... Meu Deus, esqueci o nome do voz de robô. Eu adoro a voz de robô dele. O Jamerson tem voz de robô, mas não é sintetizada, hein? É a voz do Jamerson mesmo. Onde eles abordam uns temas mais obscuros, porém, papos sempre curtinhos e bem legais. E se você não tiver nada a fazer na sua vida, estiver sofrendo de diarreia, você pode me escutar junto do maluco dono do podcast lá no Procurando Bitucas. Mais uma vez, obrigado pela participação aí, pessoal. Eu que agradeço. É isso, amigos, e até a próxima. Foi o Sete Jagunços, mais um podcast com o selo dos cabas de qualidade do Arte Final, não sabe? Gostou do que ouviu aqui? Compartilha, acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seu gibi na Amazon? Compra acessando nosso link, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br